CYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, IRDEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Fala-se muito em Valdir Azevedo como autor de Brasileirinho, Pedacinho do Céu ou instrumentista que impôs o cavaquinho na música popular brasileira. É que até o seu aparecimento, em fins dos anos 40, o cavaquinho, instrumento de apenas 4 cordas, estava limitado só à condição de centrista. Isto é, ficava no centro fazendo o acompanhamento, mas foi Valdir Azevedo que transformou o cavaquinho em instrumento solista. Porém, pouco sua obra, quer como compositor ou músico, tem sido divulgada. Procurando reparar essa falha, estaremos nesse programa apresentando um especial com o choro e a música de Valdir Azevedo. Thank you. Você ouviu a música de Valdir Azevedo, Prelúdio, Mágoas de um Cavaquinho e Você, Carinho e Amor. Além de transformar o cavaquinho num instrumento nobre da música popular do Brasil, Valdir Azevedo teve ainda suas composições transcritas para outros instrumentos. Entre os músicos que revalorizaram as criações de Valdir Azevedo estão Ribamar, Carlos Poiares e Abel Ferreira. Você ouviu com o pianista Ribamar o Baião Delicado, Carlos Poiares, Minhas Mãos, Meu Cavaquinho, e com Abel Ferreira, Pedacinho do Céu, músicas de Valdir Azevedo. Instrumentista e compositor carioca do bairro de Piedade, Valdir Azevedo começa aos 7 anos tocando flauta transversa. Depois, influenciado por amigos, trocou o instrumento de sopro por um de cordas, o bandolim, que foi em seguida abandonado para tocar cavaquinho. Em 1945, em Lua de Mel, Valdir foi convidado a tocar no rádio, mas só chegou ao disco em 1949, gravando a convite de João de Barro, o Braguinha, o seu choro brasileirinho. Valdir Azevedo, Carioquinha, Camundongo e Brasileirinho, de Valdir Azevedo. A Rádio Educadora está apresentando Encontro com o Chorinho. Faltavam um pouco mais de duas semanas para que Valdir Azevedo iniciasse a gravação de seu novo disco, quando uma indisposição o obrigou a deixar Brasília, onde residia, viajando para São Paulo. Antes de sua internação hospitalar, de onde, lamentavelmente, só sairia para ser sepultado no dia 20 de setembro de 1980, Valdir havia gravado em casa uma fita. Nela estavam instruções e músicas que foram encaminhadas ao seu produtor, Valdir Santos. A gravação das falas e as músicas foram depois condensadas num disco, gravado por Roberto Barbosa, o Canhotinho do Cavaco, sucessor de Valdir Azevedo. segunda música chama-se Eterna Melodia. É de minha autoria, do Hamilton Costa. O tom é si bemol. Agora eu vou gravar Chuva. É de minha autoria. O tom é sol maior. A entrada é em sol menor, porém o canto é sol maior a primeira parte e sol menor a segunda parte. Eu vou usar regional e coro. Esta gravação é só para o coro pegar a melodia e a letra. Agora uns enfeitezinhos que eu estou pensando aqui, isso lá na hora eu vejo se fica bem com o coro. Se não ficar bem, vai assim conforme está. Thank you. Você ouviu o Canhotinho do Cavaco apresentando Chuva, Chuva, Eterna Melodia e Luz e Sombra, últimas criações de Valdir Azevedo. Fechar o programa em que apresentamos um especial com a música de Valdir Azevedo, ainda teremos a fala do famoso instrumentista, dando instruções sobre aquele que seria, de fato, seu último disco. A novidade estava também na música cantada, já que até ali, Valdir só era conhecido como instrumentista. Quanto ao cavaquinho, é o mesmo utilizado pelo músico e que fora doado pela viúva de Valdir Azevedo, a Canhotinho do Cavaco, escolhido por ele próprio, seu verdadeiro sucessor. Agora eu vou gravar Tristezas do Jeca e Luar do Sertão. O tom é sol maior. Isso que eu estou fazendo agora para você é só para dar uma ideia a você de como é que pode ficar Luar do Sertão e Tristeza do Jeca. Ok? Agora eu vou gravar o Rato Rato. O Rato Rato vai ser com o conjunto regional, coro e a tuba. Na parte que eu faço cantando, só que eu não sei a letra, o coro é quem faz, com a letra. Agora, a tuba vai fazer umas respostas que eu procuro fazer também com a boca aqui, porque eu não tenho tuba, nem toco tuba. Isso é só para dar uma ideia. Então vamos ver. Rato, rato. Por que motivo tu roeste o meu baú? Agora eu vou gravar a tuba do vovô. É de minha autoria. E o tom é sol maior. Eu vou levar a partitura para a tuba. Está toda escritinha. Vou usar nesta gravação regional, tuba, uma bateria e pratos. Aquele prato de banda de música. patear, que negócio, né? Ah, dá uns efeitozinhos aí em certos lugares. E nessa gravação, eu vou fazer a parte da tuba, mais ou menos para dar uma ideia, com a boca. Vamos ver se dá para perceber a minha ideia de solar o cavaquinho junto com a tuba. Na primeira parte, que é sol maior, depois modula para dó maior, depois volta para sol maior. Aí eu entro na segunda parte, solando sozinho com o conjunto regional. E a tuba, se puder, fica fazendo a marcação, conforme eu tentei fazer nesta gravação para dar uma ideia. Resolvido o meu problema por enquanto, eu vou para o Rio, tem ensaio domingo agora no Rio, com o regional lá do Altamiro Garrido, conforme eu combinei com você. De quando eu voltar do Rio, ou do Rio mesmo, eu ligo para você dizendo como é que correu tudo e para você então marcar a gravação. Muito bem? Vale um beijo na testa, um abraço, estou aqui às ordens. No programa de hoje, apresentamos um especial com o choro e a música de Valdir Azevedo.